007, decolado aos 36, controle 1935, bom voo. 1935, bom dia. Controle, bom dia, azul 4007. 4007, 5 milhas sul de Salvador, vigilância, submantenha nível 380. Salve 380, 4007. Azul 4195. 4195, controle, desça para 2000, altímetro no 0 no 3. 2000 no 0 no 3, solicita uma vetoração para visual, pista no 7. Perfeitamente, 31 milhas a sudoeste de Salvador, a partir de agora sub vetoração radar, curva à esquerda proa 0620, descer para 2000. Confirma altímetro no 0 no 3, vetoração para interceptar final visual pista 17. 060 esquerda 2000, vetoração para 17, azul 415. Que é 17, Cristius 17, o vento calmo, prepare a dar o transição para 6700. 1700, solo, é a torre. Após o Kim, poderia confirmar a rota prevista? Chegada no Rio, né, depois do Kim. Excelente. 597 milhas a oeste de Salvador. Ciente. Pro 95, curva à direita pro A070. Pro A070, passou o lado. Da Webjet, pronto, cópia. Pronto. 340 Galeão, via Pesolo no 4, decola 17, curva direita, subida da El, transição Bless, controle 199.35, aciona 5474. Ok, decola da El Bless, na 17, curva direita, altitude 14, 1935, 5474, nível 340. Chame pronto para acionamento, 6700. O vento calmo está tá se levando demais? Terceiro, 17. 080, reportará visual com a 17 azul 4195. Recente. Salvador, bom dia, web 76749. Portão 62, informação Golf. Priorização 340. Guarulhos, solicita a decolagem da 35. Gente, aguarde um minuto, cópia 6749, preparando a Dael transição de Né. Dael de Né, agora cópia 676749. Inicie redução para aproximação, cheque preposto. É dizendo, 4195. Milhas ao norte do aeródromo, já avisou com o campo? Visual com o aeroporto, ainda não com a pista, agora está. Visual, 4195. Perfeitamente autorizado, curva à direita para interceptar a final visual com a descer 17, descendo para a altitude de tráfego, altímetro 0013. Descendo a chuva de tráfego, visual azul 4195, 1013. Permitindo agora a torre Salvador, frequência 118, decimal meia dúzia. 186, azul 4195. Torre Salvador, azul 4195, final da 17 visual. 4195, avistado, o vento é calmo, ajuste no 013, reporte baixado travado. Visual, baixado e travado, azul 4195. 4195, vento calmo, autorizado pouso pista 17. Autorizado pouso 17, azul 4195. pista azul 495. 4195, solo aos 50, prossegue em frente, liberando última esquerda, ingressando no pátio 1, no portão 8. Última esquerda, pátio 1, portão 8, 4195. Cópia. Objeto 6749, Guarulhos, nível 340, aprovado via Peruísque 50, decolagem da pista 35, curva direita, subida da EL, transição de Né, controle 119.35, aciona 5476. No 9.35 é a frequência do controle, 5476 confirma o transponder, chame pronto, acionamento pushback 6749. Chama na push acionamento 6749. Afonso, aguarde cópia da autorização, perfil de subida a lotar. Tango, pronto copy. Fala Afonso 090, decola da 35, curva à direita, subida a lotar, controle 119-35, aciona 5477. Pronto para o push, 6749. Reportará pronto para o push, 6749. Pronto para decolagem, gostando. Autorizado, chama o táxi 6700. Vamos alinhar de próximo da 3. Portando vento variável 02, nós a intensidade autorizada a decolagem da pista 35. Portando autorizar a decolagem da 35, ok? Positivo, livre decolagem, pista 35, acho que eu vou ficar. Valeu. Vamos pro SPEC, portal 62, 176749. Cuidado, chame táxi 6749. Livre pro SPEC, chamar táxi 6749. Decolado 01, chame controle Salvador em 119.35, bom voo. 119.35, grato, bom dia. Controle Salvador, bom dia, o Oscar Gostango decolou no momento, está acionado 5477. Tango, bom dia, vigilância, 2 milhas norte de Salvador, submantenha nível 090, saída a lotar. Tango,